3859, complete o final LS, chame a torre em Salvador, no 1862. 1862, tenha um bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, TAM 3859, parcador externo, visual na 10. Bom dia, final da 10, vento agora variável com 02 nós, já avistado, livre pouso na 10, o TAM 3859. Livre pouso na 10, TAM 3859. Gente, 3 a bordo, autorizado o táxi, reporta na interseção para ingresso então, no 7, Serra Kilo Delta. Boa noite, Serra 7, Santos, Juliette. Boa noite, 97, passa a frequência do solo agora, 121.9 para ingresso no pátio. 219. Fala, gol 897, Antônio Juliette. Ok, portão 11, o 8 está ocupado, o 11 agora, o 897. Ok, portão 11, gol 897. Serão no 7. Mantém a posição Serra Kilo Delta devido a tráfego final da 10. Controle de Salvador, muito bom dia, temperatura 53, informação, hotel. 3153, identifique, chegada bom, fidência para 2000 pés, 1014 é o ajuste. Reporte estabilizado no curso localizador, 3153. No 7, o vento variável com 0,2 nós. Isso, agradecendo até 2000 na Bonf. Agora positivo. O ajuste 1014 reporte no localizador estabilizado. 3153. 1014 reportará localizador. 3859 no solo 01, libera a direita, chama o solo 121, décimo 9. 19 está Kilo Delta da Cola ao 02, controle agora em 119.35, tenha um bom voo. Obrigado, senhor. Pode ir. Direita na Alfa, na sequência primeira esquerda, via Kilo para o Pat 3, atentando ao balizador. Gente, Alfa, esquerda na Kilo, Pat 3, tá 3859, atenta ao balizador. Solo Salvador, bom dia, Webjet 5722, informação hotel, autorização 320, Brasília. 5722, hotel confere, Miri 14, portão 3, já aprovado, 320, Brasília, copia. Pronto para 4. Brasília, nível 320, 320, via hotel Zulu 17, decola, pistão no zero, mantém a reta até cruzar 2.000 pés ou afastar 3 milhas após curva direita. Perfil subida gole, eval, transição ou fito, controle 119.35, torre 118.60, transponder 5424. Número 2 na aproximação, 305. Ok, na bomba descendo até o 40, 305. O 3DME, após curva à direita, gole ou fito, gole, eval ou fito. 1935 é o controle, 1862, 5424 transponder, o 5722. Correto, chame pronto para o tiver cruzamento, Weber. Chamará pronto o 5722. Eita, 3201 no pushback acionamento, tá no portão número 8. Confirmando, 3201 para o pushback. Firmativo, portão 8. Gente, chega agora a 121.9, frequência do solo para o pushback. 219, obrigado. Solo Salvador, bom dia, San 3201, pushback, acionamento, portão 8. Louvado, é parte táxi, San 3201. Repartaré. Serra Kilo Delta, Chume Recife, frequência 126, decimal 85, Alpine 125, decimal 45, Serra Kilo Delta, bom dia. Recife 1285, alterna 2545, tá, bom dia. Bom dia, Papa Roda, o Mike, Sacu Gisete. Cruzando o limite de voo 2230 para 1950. Mike, Tango Juliette, a sua identificação vai na Pola de Mare, via chegada a Mare, desce até 2000 pés, ajuste no 0-4. Próxima posição, Judas, Vigilância. Chegada a Mare, vai embora na Pola de Mare, Tango Juliette. Confirme, desce até 1950. Desce via até 2000. Via 2000, graças. Ação com a equipe do solo. Está livre, chama o táxi após o táxi. Afirmativo, após o Airbus, está autorizado coordenando com o solo aqui, 722. Cuidado mais, gente. Agora, para... Volume 605 indicado. Volume 605, velocidade indicada. 250. Número 05, reduza para 2109. Reduzindo 2109, 605. Salvador, gol 1804. Tendo informação, até amanhã. Gente, o gol 804, o Galeão já aprovado 360. Informação até o 1014 no altinho. Só um instante para a cópia, por gentileza. 1804. Para o TAC 3201. 58 a bordo, 3 autonomia, está na Campinas. 58, 3 Campinas, táxi autorizado via pátio. Última direita pela Índia, torre 18.6 quando pronto no ponto de espera da pista 10. Altímetro 1014, boa viagem, está 3201. Pátio Índia 18.6, obrigado, tenha um bom dia. 605, desça para 3.000 pés, 1014 ajuste. 3.000 ajustado, 1.017. Prossigo 1804. Aprovado Galeão, nível de voo 360. A rota é via Bidev, Oper Novembro 857. O restante conforme a rota do plano. Decola pistão no zero, mantém a reta até cruzar 2.000 pés da terceira milha. Após curva à direita, perfil de subida da AEL, Leda após Leda, posição Bidev. Controle 119.35, a torre 118.6. Acione o código 5432. Autorizado Galeão, número 360, Bidev, Upper November 857, cola da 10, mantenha pro até 2.000 pés ou 3 milhas. Curva à direita, no perfil da AEL, Leda, Bidev. Controle de saída 1935, a torre 186, zona 5432, voo 1804. 5432 no código, chame o vanto para o diversamento, voo 1804. Eu vou tentar estar na posição 10 aqui, voo 1804. Tango até o Oscar Zulu, lençóis, visual? Lençóis, lençóis, visual, meu 10. Então tá no pátio 4, em Rimar, táxi aéreo. Decola a pista 17, inicialmente sai a curva direita via litoral sul, chamado Corredor Axé, até o farol da Barra. Controle 10935, torre 186, acione o código 5403, papatão até o Oscar Zulu. 1935, informa a Airbus da companhia presta a iniciar a rolagem, aguardando pista livre, o hotel 3153. Aguardando liberação, 3.5. Ok. Controla norte, na sequência, rádio ideal e para lençóis. Correto, então, 5.03, pode ter essas longas. Bota D? 2. Formação em curso é o hotel, altitude 1014. Acionamento, táxi, decolagem, chame torre 1 no 8, decimal meio, no pátio 4, até essas longas. Para o táxi, o Webjet 5722 está com 47 a bordo, 3 horas e 45, alterna Confins. Confins 147, 3 45, à direita via Índia, ponte Serra Tonto, 286, altímetro 1014, no 014, boa viagem, Web. Ok, direita, ponte espera 186, 1014, obrigado 5722. Obrigado. Faça o cheque no transponder 5176, ok? Tô vendo aqui 7176. O 76 foi para o TAN 3201, gente, obrigado. Bom voo. Estabilizado 605. 605, complete final LS, chamando a torre 1862, gol no 605. Controle TAN 3201. Bom dia, TAN 3201, contato radar. sublantei a nível 360, Rui Dael. Aproide Dael, subindo para o 360, está 3201, obrigado. Número 2 para pouso pistão no zero, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Guardando. 2 Salvador, muito bom dia. Objeto 5722, ponto de espera da ONU 0, pronto. Objeto 5722, bom dia. Mantenha o ponto de espera da pista no zero. Mantenha o 5722. Salvador, boa noite, 04, tá 10, pushback, acionamento. 10 autorizado, time táxi, 204. Nada. Quem chamou o solo? Três no solo, os 19, direita, 121, décimo 9. Direita, 19. Dia 05, baixou e travou? Baixou e travou. Ciente, livre pouso, pistão no zero, vento variável com 02 nós, gol no 605. Tem. Para ingressar para o 8. Alfa Juliette reporta Alfa Juliette para 08, 3153. E se tiver condições de agilizar o táxi, da presente já está livre até o 8. Então vamos agilizar até o 8. Após a passagem ali, mantém 5722. Zulu, bom dia, livre acionar no pátio 4, chama pronto para o táxi. Até o Oscar Zulu, como recebe a torre? Patango, até o Oscar Zulu, confirme como recebe a torre em Salvador. Recebe a torre Salvador. Livre acionamento no pátio 4, chama para o táxi, hotel Oscar Zulu. Autoriza a dona para 35 no 7. Negativo, mantenha a Star Bonf, número 3 na aproximação, reporte localizador, 35 no 7. Reportará no localizador, 35 no 7. Desça para 2.000 pés, o ajuste no 0 no 4, 35 no 7. 2.000 com no 0 no 4, 35 no 7. Localizador, Mike Tango Juliette. Mike Tango Juliette, complete NS, chame a torre 1 no 8, 612. 86. Autorizado a decolagem, um vento variável com 03 nós. Autorizado, 5722 iniciando, obrigado. Torre Salvador, bom dia, Mike Tango Juliette, final. Papa Romeu, Mike Tango Juliette, bom dia, continua a aproximação, Boeing da LiveJet iniciando rolagem agora, pistão no zero, aguarda informação de pista livre, Mike Tango Juliette. Guardando, Juliette. Tá parqueando no 8, aqui já não tô sem contato visual no setor, e A sequência via Índia, ponto espera no 0, pelo 186, altímetro 1014, até uma boa viagem, no 804. Pátio, Índia, ponto espera 186, com 2094, ou 1804. Obrigado, seu Padre Amado. Salvador, bom dia, azul 4069. 4069, Campinas, já temos aprovação no 360, escute a hotel, altímetro 1014, o portão é 01, não aguarde um minuto para copiar. Gente, doutor, aguardando 4069, obrigado. Controle 1935 agora, tem um bom voo. Obrigado. Mike Tango Juliette, cheque 3. Passar travado. Ciente, o Papa Romeu Mike Tango Juliette, autorizado pouso pistão no zero, o vento variável com 02 nós. Ele pouso Juliette. Zero, mantém a saída agora. Vai manter a saída agora, 320, Webjet 5722. Quando voltar o logo possível, aí vai, Evão aqui. Mantenha a saída agora, tem um tráfego prosseguindo na Star Mari 5722. Mantenha agora. Papatão, botão, Oscar Zulu, prossiga. Autorizado inicial táxi, reporta na Taxi Oscar, Papatango, hotel Oscar Zulu. E mantenha a posição, tem o tráfego agora na curtíssima da 1-0, aguardando o hotel Oscar Zulu. Mantenha a posição. Lembrando que eu vou decolar, só para não interferir com o pouso da aeronave, só um minuto. Ok. No meio 05 esquerda via Juliette para o portão 3. Juliette 3, variável com 02 nós, reporta fora do sol. Para fora do sol, vai tirar de novo. Bom dia. 1804, bom dia, alinha e mantém cabeceira 1-0. Ali mantém, pistão no 0, voo 1804. Olha, hotel Oscar Zulu, tá fora de solo. Hotel Oscar Zulu, decola os 25, controle agora 1935, bom voo. Obrigado, tá retorno. O Mike Tango Juliette no solo aos 25, libera a direita e se chama o solo 121 ou 19. 2529, grato. Ok, vamos descer para 2000, ajustado 10 no 4, no perfil da MAD. 3157 continua descendo até 2000 via chegada a BOF, informe localizador 1014 permanece. 1014, reportará localizador, então 35 no 7. Romeu, Mike Tango Juliette, bom dia, pousou e voou, táxi alfa, quilo para o Pátio 3, atentando ao balizador. Táxi alfa, quilo, Pátio 3, balizador, Tango Juliette. Papa Romeu, Índia, November Alfa, confio, está bastante baixa de transmissão. Já vou local o corredor Caixa Pérez, confere? Tio, ainda está um pouco baixo a transmissão. Transmissão aqui, toca emitida em Valença, se é novembro é Vitor Bravo, está no pátio 4, 2.